canela é 320, desse mantém acho que de 3.000. 3.000, autoriza a dona Ana Pro. Pode ser justamente que você deixou a canela 320. Pode pegar essa passada agora no meu ATR? Nada do plano, pelo menos o Lugo 10, decola da 10 com curva direita na saída da El, Leda, Ponte, controle 998, transponde 5112 da 3805. Planejamento correto, chame para inspecionamento. Agora para 3805. Se fosse tráfego para aeronave, teria serviço de informação. Não é tráfego para aeronave, ok? Afirmativo, só que eu não sou visual com essa aeronave sendo através de Paris. Não vai ser mesmo não, está na sua retaguarda a aeronave. O Delta mantém escuta. O meu tem antes é posta na rotatória. Posta na rotatória. Isso pelo Delta, aeronave de tripulação homologada para o instrumento? Positivo. Quero identificação, desça e mantenha o nível 050 no rumo de TAP. Aguarde procedimento LSX-Way. Controle pediu para que eu informasse um outro tráfego, o Guardião 06, sentido contrário, passou ali Boca do Rio, com destino a Salvador, já próximo a Itapuã. Fique atento ao tráfego também na 500 pés. Positivo, vai ficar atento aqui, está visual com o gol no final aqui. Está autorizado, já vai para aquela posição da paralela atrás do gol. Mantenha ele o setor do farol de Itapuã, dá um abraço. Gente, eu tô mantendo. O Xaner 6315, no solo 35, libera direita, solo 121, décima 1. Direita, 21, boa, até amanhã. Condições de cruzar o Airbus da TAM, na aproximação final, sua posição de 12 horas, tá um abraço, a cauda do mesmo? Gente, a intenção é permanecer aqui na paralela, senhor. Por enquanto está autorizado retornar àquela posição para sobrevoo na Avenida Paralela, aguardando minhas instruções para saída. Estou na sua aqui. TAM 3144, autorizado pouso, 1100 graus ou 1 nosso. Eu e 100, TAM 3144. Meia, tá com 134 a bordo. Para a Gaiac, para a final da tarde, joga o campo. Comeu até antes, está na torre, 1895 para pouso. 1895. Agora com o Hotel Yankee, chame final normal, pista 17. Passar na 3, liga final normal. Passar Romeu, Golf e Charlie Delta. Autorizado decolar, pista 17, 100 graus, 1 no nosso. Então, hoje é bravo, informa essa produção, está próxima aí ao shopping da Paralela, produção próxima, São Cristóvão. É, confirmando o Guardião 06, a aeronave está com está próxima aí ao shopping, shopping da Paralela, em São Cristóvão, agora está prosseguindo aí pela linha do litoral. TAM 3144, no solo 37, libera direita, solo 121, decimal 1. 21, TAM 3144. Índia Delta Novembro, é isso? Desculpa, Índia Delta Novembro. Papai Uniforme, Índia Delta Novembro. Eu sei agora direto para o setor aí de Turquia, para evitar a área restrita aí, próxima página da Lajara Tour. Ok, já pro ano, já pro Jamar. Preciso inicialmente para o setor de esquia, para depois o setor de Alá. Ok, que é isso, vamos lá. Michael Flank, autorizado no local, 500 pés, sobre o Itaparica, decola da 17, curva direita, 500 pés, corredor Axé. Controle 1, nave decimal 8, aciona 0114, coteja. Bola bordo, altimetro 10 no 2 para estacionamento e táxi em torre 1895 com voo. E que é para Salvador, com Deus. Fala sua posição no momento. Direita no litoral sul de Salvador. Um helicóptero da prioridade a 500 pés e um outro a 500 pés também, todos à sua direita, questão de 4 milhas. Certo, Gonçalves Alto. Vai salvar o controle agora? Afirma, controle Salvador 119.8. 19.8, obrigado. Corre, boa tarde, guardião 06. Chama 3283. São Coral. Decola da 10, curva direita, controle de 19.8, aciona 5102, que eu tenho já. Autorizado em Léo, dirijo 180 via Golf 677, em São Coral. Média da El, decola aqui 10, curva direita, controle 19.8, aciona 5102, azul, 076. Planejamento correto, chama para o prospecto planeta. Caixa prego, na escuta para a descida. E acho que ele mostrou o Série Código, estacionado com código? Série Código 0226. Bom, agora eu vou chamar 6320, passou o estado, passou a travada do estado. Salve, Índia Bravo, retorne ao litoral sul de Salvador agora. Retorne ao litoral sul, Bravo. O Janer 6320, continua a aproximação, informa um helicóptero à sua direita, 500 pés. Continua a aproximação, agora a autorização de pouso. Ok, negativo, contato visual com o tanto, somente no esquece. O visual com o Janer aqui, já estou indo para o litoral. Oi, Salvador, guardião vermelho. Mike Goof, Mike Duarte. Salvador, Guardião 06. Guardião 06, mantenha o setor do farol de Itapuã. Salvador, boa tarde, tá 3216. Pouso 120 graus, 109. Leve pouso para o 6320, Oxanar. Torre, autoriza o guardião 06, a retaguarda do Oxanar, sem interferência. Vê, prossiga. Controle Salvador, boa tarde, com o 2008, 190 para a descida. 2008, acione o modo IDENC, voe no rumo de Mari para chegar na Mari, ajuste no 012, avance procedimento e ele é 73. Ok, Mari para o ILS 73, ajuste o 2008 para a IDENC. Esse mapa é nível 050, voe 2008. Ok, para o 050, voe 2008. Sobre o Rice setor. Prossiga para o farol de Itapuã e aguarde minhas instruções. Positivo então, então volta para o farol de Itapuã. Controle? Prossiga. O seu plano é via aerovia? Via o eixo da aerovia? Não, é DCT visual. É, visual para Belo Horizonte direto, controle. Controle a 241. Sabe estar 3216? 5-5. Eu autorizo o Guarda 06, final 4 do GRE. Até 035 Golf e Charlie 10. Fazendo uma 3500, Gonçalão. Tem uma licença até o 035. Eu vou fazer comunicações na lateral aí da praia de. Praia do Forte, corrijo. Talvez a praia aí de sudoeste, aí depois de. Da rapaz, de coisa. Meu Deus, Praia de Siri, está ali na atenção ao 0-6. Eu prefiro que você me informe, né? Porque eu também não conheço as praias, né? Não conheço não. Eu vou te ver até quando você estimar a distância de Salvador? Quando estiver então a mais ou menos 40 milhas, ali a atenção 065, o Opo Tchalidó. Após 40 milhas, o Salvador vai utilizar a minha culpa, vamos tentar. Sim, Matheus, sem restrição. O Salvador é o voo 2008. Prossiga, voo 2008. Procurar agora, autorizado até o 050, comprou de Mari. Afirmo. Hello, departure, good morning, down 3283. Taxi 3283, radar contacted, departure, climb at level 340. I'm 340, down 3283. Afirmo, read the number 6. Direct to 340, down 3283, I'm restricted. Victor Filadelfo. 1-1-895, passando Victor Filadelfo. 295, grata mesmo. Boa tarde. Boa tarde. Tango Sierra Alfa, o controle? Tango Sierra Alfa, está determinado, mantendo nível 065, familiar 120, décima onda. Bom dia, está. Possível sobre regras de voo visual, chame de base para o final pela direita, pista 97. Para passar o Victor pelo Delta. Delta. Cinco, chame o controle. 1-1-9-8. Raposo e nasci em Recife. Pessoal, e Brasília? Assim que revelar, vai informar os comandos, vamos ver, não? Controle Salvador, boa tarde, 32 no meio. 32 no meio, contato, matrícula 370, na saída Momo, seguindo via. 370, subindo via na saída Momo, 3210. Atual informe, Índia Delta Novembro, reposto com referências visuais na localidade de Jauá para pouso. Delta Novembro já visual com o local de pouso. Frequência livre para coordenação e pouso, Índia Delta Novembro. Livre, Novembro. Papá, papá, Mike, Golf, Mike. É o controle. Está em contato, suba conforme autorizado. A 500 pés no corredor astral, mais do que mais. Mais. Meia dúzia. É a 320. Salvador, 3805, linda escola, pistão na zero, 110 graus, 110 nós. Mantendo os 1000 autorizados sinais de FXLAY, ajuste na 012. Está livre de ajuste de fãs em etapa. Evo 2008, a livre da restrição em etapa, 10 para 2000 e a FXLAY vai reportar estabilizado. Sim. Country 283, contact now with this center on frequency 128.8 is unable 126.0. Okay, count 3283. Fine, nice, good. 104 again. Voo Charlie Delta, saliva central nível 065. 3805, autorizado decolar, 120 graus, 11 não. Controle Salvador, muito boa tarde, é o TAN 3805, perfil da HL, passando 1.700 metros. TAN 38, em contato, e mantém nível 340 na saída da EL. Salve para 340 na EL, pode falar ativa. Inicialmente direto, Leda, TAN 3805. Leda, 3805. Comando 24.000, desse mantém nível 080, temperatura com 12 horas a 6 milhas, subindo 065, encerra o 1022, corno 24.000. 9244, meu Papão, meu Golfo Charlie Delta, atingi, mantém nível 065, temperatura com 12 horas, 5 milhas, mostra 378 tempos da Gol, rumo Nordeste, cruzando nível 120 e descendo até o 080. Certo, Golfo Charlie. Azul 41 no meio, desse mantendo nível 00, acendo a estação, via chegada a Mari, aguarde procedimento LSX3, gestão 012. Azul 41 no meio. Afirma aqui, está de centro, uma terceira da Mari, via, e 012, 41 no meio. Golf Mac, somente a portadora, prossiga a regra visuais, na escuta para o regresso, mais Golf Mac. É 99 agora, alternando Salvador, 250 de autonomia. 99 a bordo, China 3012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera 2-1-8, acima 95, bom gol. 1-0-2, Índia Alfa, táxi, quando ponto de espera torre 1895, azul 5076. Lima para Minas Bravas poderá seguir até o Parque de Pituaçu também, pela linha do litoral, para fazer uma curva longa pela direita e ingressar novamente no setor de sobrevoo, atrás de um Boeing 737 da Gol, que está na transformação final. Positivo, se autorizando, mestre, vai pela linha do litoral, botar o Greenville, ficar próximo em Bateri. Passou, perdão, passou. Pela linha do litoral, qual a distância desse hotel? Aqui vai ser o próximo centro de sobrevoo. Estou autorizando a próxima passagem do Boeing. Para sobrevoo, aqui é um condomínio chamado Greenville, aqui atrás do Parque Pituaçu. Cabeça para os braços e acolhedores, é ponte cruzando na Baía de Todos os Santos. Então. Salvador, boa tarde, gol 2008, baixou o trabalho visual, gol 90. Gol 2008, informação de tráfego, helicóptero Romeu 44, sua direita, 500 pés na linha do litoral sul de Salvador. Continua a aproximação, acuse com o trem baixo travado. Já baixou o trabalho, está visual 2008, sente do tráfego à minha direita. Autorizado pouso no 20 graus, 12 nós, gol 2008. 7 livre em pouso, 190, voo 2008. Tarde de Abravo, reautorizado, observe estreita turbulência, sobre o voo do condomínio Greenville. Graço, agora escuta aqui. O papapá Zulu Alfa Juliette, a linha materna 7. O projeto tem um pouso 2003. E a Ciro, São Verde. Mantenha o ponto de espera azul 5076. Mantenha. Já bravo, sou aí. Autorizar o quê? 103 aqui. 2 minutos. Autorizado. Autorizado, Itubera, nível 100, feita coral, decola da 17, curva direita, controle 19.8, aciona 5113, proteja. Planejamento correto, altímetro 1012, para acionamento táxi, chame 2198, 19.5, Guardião 01, solo Salvador. Chame pronto para decolagem, Guardião 01. Guardião 01, decole com proa noroeste inicialmente, enquanto eu coordeno com o controle. Informo que o Tango de Abravo está ali próximo à paralela. Talvez meia, 3, 4 horas, alternativa será para você. Gol 2008, no solo 58, liberou a direita, solo 121, decimal 1. 21, 1? 121, 1. Boa tarde. Azul 5076, Lima, Antena 0. A Lima, Antena 0, 5076. E a Alfa, no ponto de espera, torre 18, decimal 95, 1 gol. E a Alfa, ponto de espera, 0, 32, no ajuste, passo 32, 30. Salvador, boa tarde, gol 2008, livrou nosso escudo. 2008, taxi Alfa, mantém-se da Juliette. Alfa Montanha, Juliette 2008. Agora. Positivo, vou para de imediato. Eu estava do Guardião 01, fora do solo, para o noroeste. Guardião 01, ó, decolou 59, para o 330 noroeste, chama o controle 119, decimal 8. Até o 319, grato ao Guardião 01. Guardião 01, prossiga em regras de voos visuais, para o hospital do subúrbio, na escuta para o regresso. Ok, na escuta para o regresso, controle, Guardião 01. Papá Lima, Lima Fox, prossiga agora. Lírio Park, chame para ingresso, Lima, Lima, Fox. Número 8. Aqui após a passagem do Passaredo, segue via pátio, posição número 8, voo 2008. Voo 256, pronto para cópia. Reportando a sede, tapa, tapa, de Lopes, Guilherme. Autorizado a decolar, pista 97, 120 graus, 12 nós, mantenha a planta atingida no 1000 pés. Papapá, Zulu, Alfa, Juliette. Autorizado, mantenha a planta atingida no 1000 pés, Zulu, Alfa, Juliette. Chame Delta, o serviço está determinado, mantenha a regra de visual no nível 065, chame agora Centro Recife na frequência 1251, alternando 1-3-3-4-5. Sr. Salvador, boa tarde, azul 5076. Até escuta, voo 9246, complexo finalizado, chame Torre 1-1-8-9-5, temos tráfego no setor norte e o sul de Simbra, abaixo do setor, sem interferir com a aproximação. Ok, está ciente, vai chamar a torre agora, muito grato, boa tarde, a 9246. Boa. Azul 5076, contato com o antenizão 180 na saída da El. Saída da El, subindo 1-180, azul 5076. Papá Romeu, Golfo, Charlie Delta, controle. Afirmativo, boa viagem. Roda 10 curva à esquerda, controle 19 decimal 8, aciona 5130, coteja. Aproximando 370 para Natal, na curva de Bale, roda 10 curva à esquerda, 5198, fica mais reto na curva. Planejamento correto, confirme o final da mensagem. 319 decimal 8, 5130, vou chamar na posição aqui para o planejamento correto. Gente. Salvador, boa tarde, Gol 1, 1397 com a Mike para a Congonhas. E o povo na terminal, Léo? É, confirme, é chamado para livrar na terminal de Salvador? É, ingresso na terminal, livrar nossa aqui, portão. É posto para ingresso na terminal de Ilhéus e uso em Ilhéus. É isso, levanta ele para o Paraná, sem pouso, vai juntar um. Boa não. Azul 4996, desse mantenha 2000, inicialmente 2500, autorizado completar o final e ILS. Quando em Duna, autorizado 2000, temos tráfego aí à esquerda, mantendo 1500 pés de exato dos corredores. Ok, descendo para 2000 e Duna, continua descida, mas o ponto está estabilizado. Mas inicialmente até 2500. 2500, afirmativo. Tá, Romeu, tá um dia bravo para sua informação, mas um minuto e meio sobrevoando E a instrução posterior é para seguir novamente para a parte de Pituaçu. Tem um outro tráfego da Azul já na Star, para Pouso Salvador. Gol 9246, autorizado pouso, 090 graus, 1-1 no nosso. Corrija o passaredo, mantém a posição. Mantém a posição e guarde para o ingresso. Passaredo 230, mantém a posição. Papá Lima, Lima Fox, tem condições de decolar? 1900 graus, 129 de imediato? Livre decolagem. Líbia direita, solo 121, 1-1. Solo 121, solo 9246. Papapá, Lima, Lima, Fox. Decolou 05, confirma a razão de subida? 3.000. Quanto? 3.000. 3.000 pés por minuto? Batido. Ciente entregando então 3.000 pés em razão de subida, chama o controle em 119.8. Papapá, Lima, Lima, Fox. Fox, tá ficando aqui, é controle. Olha o papapá, Lima, Lima, Fox. 1964, ascendendo a estação, diz que mantenha o nível 070 na chegada amarga, mas procedimento ele é executivo e ajusta no 012. Chegou 1964. 070, vai dar. Prende direto pro mar. Excelente, irá pitar, gol 1964. Tá bom, 1964. Azul 4196, chame torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado. Acho que você já aí, temos aeronave de alta torre, né, a gente na aproximação, está ao sul aí de Duna. Eu estou sul de Simbra. Ok, obrigado, está no te pés aqui, valeu. Semana de uma foto, contato, por uma tela em 100. Papá Oscar Lima, adiante. 9246. 9246, táxi via Juliette, portão 7. PS 7-9246. Aguarde. Azul 507 metros, vale direto para o Coral. 507 metros, Coral. Zulu Alfa Juliette, já foi acostumado para ingresso terminal de Ilhéus e Pulso. Afirmativo, regime terminal 1725, pouso 1755, Zulu Alfa Juliette. 5 milhas visual. Azul 41-116. Avistado, aguarde autorização de pouso, informação de tráfego, Romeu 44, um helicóptero à sua direita, 5 milhas no litoral sul, 500 pés. Ciente, 4-1-6. Sangue Dia Bravo, contorne curva pela direita e reautorizado seguir para o sobrevoo na paralela. Positivo, grato, vai regressar para a paralela, boa. O Greenville. Para o Greenville. Greenville, amiga. Bom, levantar as documentações, quando tiver 20 milhas, vou ir direto recuperar. Estou cruzando 90, fazendo a cena, caso curta a situação, a gente liga o Salvador para lá direto recuperar. Sinal 8, aciona 0263, proteja. Contato suba inicialmente o nível 090 restrito. Passarei 2230. Tá, restrito 090, passarei 2230. Sim, você refaz as comunicações quando a 20 mil está autorizado subir ao nível 090. Gente, a 20 mil está autorizado 180, se falhar, passarei 2230. É, o patrulho 2230 tem condições de curvar a esquerda direto, é, né? Afirmativo, tem condições. Estão autorizados direto, esquerda, direto, elétrico, patrulho 2230. Gente, esquerda na torre elétrica, patrulho 2230. Gente, 5 a bordo, altímetro 1012, operacionamento chame torre 118, decimal 95, com voo. Engenho 80, 59. Acionamento aberto. 1397, autorizado chamar para táxi. Autorizado chamar. Paulo Salvador, 3, uma autorização para Guarulhos, informação mais. Retorno agora. 11895 para pouso, acho que ele matou. Tá. Controle 119.8, aciona 5137, proteja. Força 63, o nosso autorizado para Guarulhos, nível 360, eu preso 110. Saída da El, Leda Mótima, recorda 110, curva direita, controle 119.8, transponda 5137. Fechamento correto, chama para pushback acionamento. Tem que ser 63. Salvador, boa tarde, Azul 41, Onomeia, livre autista. Azul 41, Onomeia, boa tarde, taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette 41, Onomeia. Salvador, boa tarde, voo no Onomeia, quatro informação mais, alto sol 200, um, o 1164, deixa eu manter o nível 1110, acionando a agitação na chegada Maria, com o 1164. Identificou, desce ao 110 na Maria, 1164. Contra de Salvador, boa tarde, eu vou 1885, ciente da informação mais. 1885, vou para Goiânia, deixa eu mantenha o nível 040 na chegada ponta, vai para o segmento elétrico 3. 040, vai na Black 3, na Proa de Alagoinha, então 828. Então, confirme a situação do trem de pouso. Tá, é baixa chegada. Autorizado o pouso 17, 120 graus, 119. Oscar Lima Hotel. Rafael. Tá pronto para a descida? SP se mantenha ao nível 050, reporte para a modificação das regras, Lima Lima Foca. Controle Salvador, confirme se passaria 2230 está retido 090 ainda? Não, subiu sem resolução 180 no rumo de Elétrica. Gente, eu sei, são 180 no rumo de Elétrica, se possível, por gentileza, coordenar direto com o que está presente para minimizar o atraso. Agora não, ainda conquista nós vira atrás do setor sudoeste. Inicialmente o Leste, assim que possível será orientado a conquista, ok? Gente, não aguardo, passarei 2230. Vou no 964, desça e mantém a altitude 3000. E 12, gol no 964. Ou 1164, confirmando a seleção nível 110, 1110. Gente, 110, 1164. Azul 507,5, que ele estava terminado, chama agora o controle Léo, frequência 20.1. 201, Azul 507,5. Só de pelo, para 985. Lulu Alfa Juliette, controle. Fausto Lima. Mantenha o ponto de espera e aguarde para o ingresso. Para Fausto Lima. Carlinho, autorizado a ler, manter pistão na 7. Papatango, Oscar Lima Hotel, no solo 1 a 4. Autorizado 180 graus, backtrack, reporte liberado. Confirme o local de estacionamento. Abaixa a lata. 3. A porta da caixa 237 da Gol, e o GLS, portão número 341-16. Então, mantenha a posição e aguarde melhores instruções. Capotinha Lima. Tem condições de decolar e já livrar o eixo da pista para a aeronave taxi pela pista ou necessita exatamente utilizar a pista toda? Então, livre decolagem, evitando o tráfego que está na pista, 1-0 graus ou 1-9. Papá Romeu, Papá Oscar Lima. Espera pronto, Bruno 397, boa tarde. Bruno 397, autorizado a decolar, 1-0 graus, 1-9. Autorizado a decolar, Bruno 397. Papá Romeu, Tango Índia Bravo, continue mantendo o setor aí de sobrevoo na minha escuta. Oscar Lima Hotel. Ao liberar a pista ao final, frequência livre, Oscar Lima Hotel. Hotel. 0-0, voo 1-1-64. Olá, 12 horas, 8 milhas, com o Nordeste, descendo para o 080, cruzando a nível 110, são mais 737, 800 da Gol. Para o centro livre, sentido oposto, descendo por aeronave, a separação vertical, descendo até 80, 080. Palmeiro, meu, Papá Oscar Lima, pro Tigre Red Bull 2, meu pede no corredor Axé, após passando o Bola da Barra, e quando possível chamado para pouso em Porto Seguro. Deixa para o tráfego, reposta cruzando 3.500, Lima, Lima Fox. Bolo 164, tráfego superado, deixa via até 3.000, ajuste 1012. Via até 3.000, solicita para o Antidona, o Bolo 164, ajuste 1.002. 397, decola os 17, chama o controle, 119, decima 8. Controle, 198, boa tarde. Boa tarde. Controle Salvador, Bono 397. Bono 397, contato, mantém nível 360, Cedadael. Acessão 360, Cedadael. Voo no 6, Bono 397. Aguarda a possibilidade de voar a moto e vai direto. Teste. Inicialmente direto, Leda. Direita, Leda, inicialmente, voo no 397. Boa. 10-9, boa noite, 85. Vive para 230 nós, devido ao pensamento que é o número 3 na aproximação, voa 985. Retrogênio, boa noite, 85. Telefone com elevação todo, Lima, Lima, Toca. 3230, vamos ser chamado de pouso. 3230 está estimando conquista para o Zuno 802. O Boeing aproximando, foi autorizado para o Zuno 802. 10, corredor Axante, decolada 17, curva direita, controle 19, decimal 8, aciona 0121, no coteja. Fechamento correto, informa a pessoa a bordo. 32 a bordo, altímetro 1012, para acionamento, chame torre 18, decimal 95, com voo. Para 4 Sul, rumo oeste, chapa aí pela sua direita. Cheque o trem mais travado. Mais travado. Entendi, mais travado. Passado e travado. Autorizado pouso, 120 graus, 11 nós, pistão 90. Gol 19.64. Autorizado pouso, 90, 19.64. Coteja. Autorizado 360 Galeão, via rota do pássaro, vai ver 87, pede até a El Leta e Lumi, decolada 10, turma direita, controle 198, transponda de 5145. Planejamento correto, chama para a frente de acionamento. Chamado. Meu nome é melhor, ficamos em perto do voo local. ...220 por 10 milhas, então a formação. Autorizando o Vato Flag da cidade, Brotas. Só um instante. Vou assistir, está na sua. Quer que o Fon vai retornar para o Tibelo? Vou atrás de cavador do Vato de Lente, acima de 4 milhares, também. Dia 142, saída prevista por 14 na Caju, número 2, para a cópia. Chamando na frequência porque o céu está subindo, estou recebendo o nível aqui 045, confia. Ah, tem aqui, ó. Tem aqui, estou na quadrada aqui, nível 045, valeu, entrando com a terminal de Ilhéus 045, controle. Aqui já ingressou na minha firme, está indo para a região do voo, subindo para o 045. Daqui a 5 minutos, chame o controle Ilhéus 120 decima 1, informa até a possibilidade de tráfego próximo à setor de Cairu e Morro de São Paulo, aí sessão nesse nível visual, que seja até. Controle, boa tarde, o Papa Romeu Tangue de Abravo. Tá, vai passar o farol do parque do Pituaçu agora, aqui em linha do litoral, a intenção é grossa, parque da cidade. Até a Rádio Rise, aqui a 10 na traça da Formate, posta regresso, Tango de Abravo. Positivo, está autorizado de Abrotas. Posso botar aqui. Tá, chama pra mira. Fechamento correto, chama para o pushback acionamento. Quem vai chamar? Pode dar uma chamada? Oscar Lima, informa sua altitude. Está recebendo 1500 pés. Informa seu estimado aí para pouso em Porto Seguro. Chama 857, quando possível, só o chamado também para terminal de Ilhéus. Agora, não, direito. 1885, mantenha 4000. Esse setor devido à área restrita, o setor aí até os 3.000, mantenha 4.000 e seu vetor mantém presente para o ano 1985. Seu vetor de comunicações veio para cima na marcação 120. Fecha, atingiu 4.000, mantenha a proa e caso falha na magnética 120 de cima, intercepta gol 1985. Altímetro 1012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera 3198, decimal 95, com o voo. 1012, topo, espera da aula número 2, vou na 2. Boa noite, 85, deixa eu manter 3.000. 3.000, boa noite, 85. Estamos a Bravo, autorizado, Broto. Graço, tá visual, espera na final do 0. Vai bater 500 metros, não sei, na região. Thanks. Eu no 895, voo 9-64. 1-1-85, voo 9-64. Voo 985, desse que mantenha 2.000, autorizado voar no rumo agora de Tona para o final S. Ok, 3.000, peço, voa a Tona, voo 985, voa a Tona. Fala, Tona, voo 1-2. 1-7-4-8, irá manter essa estrutura de meu pé até Porto Seguro? Confirma, agressar na terminal Ilhéus, chame o mesmo, controle Ilhéus, frequência 201, no atraso conhecido a reportar. Uma terra de voos visuais para a próxima linha. Vamos 201, no camarada, volando 4, pegado. 1-397, chame o Recife agora, na frequência 1-251, até no 33, em cima 25. 251-3325, voo 1-3-7. Guarde para ingresso, Serra Golfe, Oscar. Sou aí, Salvador, boa tarde, voo 1-1-64, passando externo, baixar a travada habitada. Sim, chegou a neutralização de pouso. Guarda. Mantenha a posição e aguarde a autorização para decolagem. Mantenha, ele é pista 10, boa noite, 5. 8, obrigado, boa. Gol 1-1-64, check trem. Baixar travado. Autorizado pouso, 1-0 graus, 1-1-1, pista 1-0. Teve pouso 1-0, gol 1-1-64. Salto, boa tarde, gol 1-1-85. 1-1-8-5, chame passado sim, meu controle embaixo travado. Hora fura, vou trepachar que sentado, boa noite. Autorizado voo local, corredor forte até 1-0 milhas, decola da 1.000 pés, decola da 1-7 curva esquerda, controle 1-9.8, aciona 0-1-2.6, proteja. Para o altímetro 1012, para acionamento chame torre 1-1-9-5, com voo. 1-1-1. Direita, 1-1-1, voo 1-1-4. Passou o fio, baixar de checar, 1-1-5. tráfego. César 150, decolando da cabeceira 17, com proa do litoral sul de Salvador. Boeing 737, tráfego adicional. Boeing 737 da Gol, na pista. Agora a utilização de pouso. Sempre João Costa, boa noite, Chico. Boa tarde, eu vou com o 964. Sérgio com o 964, táxi via Alfa, mantém posição de da Juliette. Alfa, mantém a Juliette, o 964. Alfa Romeo, Índia November Alfa, decolou aos 29. Ao atingir a linha do litoral, chame o controle em 199.8 até o regresso. No litoral vai chamar o controle 198, Índia November Alfa. Gol 1885, pista livre, autorizado pouso 120 graus, 099. Autorizado pouso, pista 10, gol 985. Temperatura 18, acima 95, bom voo. Índia Alfa, bom, temperatura 895, boa tarde. Chame agora o controle Salvador, frequência 119.8. Controle 119.8, virando grau. Controle Salvador, decola 97, está no litoral, na produção do Itapuã, o Índio Vanderal, fora meu pé. Vanderal, fora meu pé, em regra de tráfego, é, mantendo regra de movimento, você pode estar aqui no farol da barra. Mantém visão remota no farol da barra, o Índio Vanderal. Pela nave aí pro, no setor de Brock, 710, na viagem rotativa, sem se ferir no corredor. Ciente da informação, aqui lá no grau. Controle, o Sérgio Cabral terminou por aqui. E aí ficou São Martins, 7 de abril até o RMA. Estamos a praça. Positivo, então, está autorizado, dia São Martins, 7 de abril. Estamos de abraço. Ativo, está ali o cruzar o setor de cima, caso seja necessário, conseguindo ir para o setor norte e RMA. Vai cruzar para o setor norte e depois RMA. Taxi via Juliette, portão 10. Juliette 10, o número 64. 3593, a linha decola pista 10, 100 graus, 109. A linha decola 10, tá 3, 193. Papá Romeu, Serra Golfiótica, decolou os 32, curva direita, corredor axé, chame o controle em 119.8. Foi do axé 119.8, Serra Golfiótica. Juliette, não, 885.